após ocorreu uma alteração e agora está com o código correto. Aqui, obrigado. Salvador Botella, aeroplano 083, descending Salvador 160. Salvador, good morning, aeroplano 083. Identificação 42 milhas sudoeste de Salvador, a proa de Momba, intercepta a chegada a Cari, reporte no ideal para descida. 42 de Momba, intercepta a Cari, reporte no ideal de descida aqui, 275. Salvador, aeroporto 023, Rubensinho, training 1 in Seagulls Award. 3 years to avoid. After deviation, directing route. Passagem do 2229, proa de Pabog, intercepta a chegada a Cari, reporta no ideal para a descida 1014. Já está no ideal? Charlie, Salvador, Oceaner 6219. Oceaner 6219. Contato radar, sua mantém nível de voo 3620. 3620. Céu de descida, o azul 2775. Aguarde para descida 2775. É o Chanel 6225, chama Centro Recife em 125, corrigindo 1260. 1260, Centro, Chanel 62, obrigado. Aviso 4201, autorizado decolagem pista 28, vento 200 graus, 109. Autorizado decolagem pista 28, 4201. Confirmando esse ato 050 para o azul 2775. Avião 050. Oceaner 6211. Curve à direita, vai na proa 210 e suba sem restrição 360. Desde a proa 210, sem restrição. E a 21 para menos 360. Recolado às 3, 4, controle 1, 19. 19, 8. 19, 8. Agora o 340, 6219. Chanel 6211, tráfego. 11 horas, 14 milhas, rumo nordeste, cruzando 160 em descida. É um ATR da Azul. Como está operado, passará além das 5 milhas lateral da aeronave. 7, sem esquecer, 7 mil acima, confere a posição local. Obrigado. Azul 2755, está autorizado descida até 2 mil pés, usando o localizador. Qual é a velocidade que tem condições de entregar? Condições de manter 240 nós até 14 milhas da pista. Autorizado manter reporte para o limite de redução, acuse no localizador. Tráfego da Oceaner à sua esquerda, 10 horas, 10 milhas, rumo sul, cruzando uma centena em ascensão, não interferirá na descida em função da lateralidade superior a 5 milhas. Tá, gente, está monitorando o tráfego, desce para 2000, mantendo high speed e reinforma para redução azul 2775. Salvador, bom dia, azul 4201, não passa 13, o Sérgio Adanhão. 4201, suba e mantém o nível de voo 100, mantém o preço legal, 4201. Fábio 100, mantém o preço para ganhar o 4201. 201 para evitar step, pulo vetorial à esquerda. Está autorizada a ascensão no nível de voo 320. É, esquerda ou direita em direção azul? Inicialmente, suba e mantenha 320. Vou vetorial à esquerda, aguardando somente ultrapassar a lateralidade contra a do azul. Bem, sem restrições, aguardando vetoração 420. Azul 4201, corre à esquerda, vou na proa 150. 150, 4201. Proa 5, utilizado, aliás, decolar, pista 28, vento 180 graus, 10 nós. Decolar, pista 28, boa noite. Yes, we're just about turning right to Ontan, the party go on, gateway. And by Uzan, we do number 3 to track, Europa 083, then maintain heading 230. Heading 230, Europa 083. 649, autorizado descida até 2000 pés, acudindo um localizador, voando já. 2000 pés, acudindo um localizador, voando 649. Azul 4201, reassuma navegação na proa de Leda, passa agora 20 milhas, tem nível de voo 115, em ascensão 320. Boa, Leda, 420. Passarelo 2229 descida autorizado até o nível de voo 090. 090. Bom dia, controle voo 865, decola, passa 2100, eleva 1 no Bravo. 1865, ascensão autorizada ao 360, eleva 1. Eleva 1 no 360, voo no 865. Em 1251. 1251, beleza. 9, velocidade 190 nós, reporte no localizador. Está seguindo a TR da 10 milhas à sua frente, resumindo. Certo. Europa 083, turn right, heading 340. Heading 340, Europa 083. 1963, próximo a ponto zero, pronto, bom dia. Bom dia, 1963, a linha decola sem parada, divisando? Afirmativo. Se quiser, linha decolar pista 28, vento 180 graus, 12 nós, 1963. Já é centralizado, aliás, fez decolada pista 28, 1963. Azul 2775, chame o de controle na noite, 1995. 1845, boa. Gol 649, autorizada sinal do IGLS, posto no localizador. Quanto lá, localizador da 28, gol 649. Visual com o campo. Reportarei. Pista 28. Controle, bom dia, gol 963, cruza 1500. Gol 1963. Suba sem restrição de altitude ao nível de voo 3620. Já é cancelada a restrição, será dobrada à direita para livrar dois tráfegos. Estimativo, então livre da restrição de uma centena 30 milhas, subindo direto para o 360. Ou 963. 963 inicialmente voe Dael, aguardando o vetor à direita para livrar tráfegos. Bora Dael, guardando vetores, voo 963. Agora 230 50. Para livrá-los, direita proa 220. Direita 220, com 963. É o primeiro tráfego no esquece. Clear terrain on 828, winds 180 degrees, 12 knots. Get land to 8, you're up on 08. 093 decola de imediato, quando autorizado? Afirma. Após 330, Itália manter pista no 0, voo no 093, corrigir a pista 28, agilizando, voo no 093. A linha mantém a 28, voo no 093. Papa 03, on the ground at 5-3, next left, expect, is 121.9, before taxiing, expect. Okay, Roger, 121.9, yeah. Switch position, 1-2. Yeah, 1-9 in attention, Recife, in 1-2-5-1. Reduza para a velocidade de aproximação, guarde a autorização. Bono 093, o vento 180 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, pista 28, Bono 093. Livre decolagem da 28, Bono 093. Até 229, utilizar ponto, fecha 28, vento 190 graus, 109. Reforço na 29. Já 93, decola 25.000, controle 19.8, bom dia. 19.8, obrigado. Controle, igual 093, decolou 1.110. Série 2229, solo 857, antes da Alfa, chame solo 1219, vou liberar. 4958. Controle azul 4958. Azul 4958, chame a turma na noite desse 995. Torre 1895, boa. Bom dia, Azul 4958, estabilizado. Azul 4958, ajuste no 094, aporte visual com o campo. Foi o portalá, 4958. Salvador, bom dia. 5973, Ponte Bela 28, pronto. Tio 5972, mantém o ponto de espera. Mantendo Ponte Bela, 5973. Azul 4958, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 170 graus, 14 nós. Tudo de pouso, 4958. Sim, 5973, ali mantém pista 28. Ali mantém 28, 5973. Azul 4958, solo 03, esquerda, livrar 1219, Ponte Alto. Vai livrar na Delta 1219. 173, autorizado decolagem pista 28, vento 180 graus, 10 mais. Isso é 28, 5, 9, 7, 3. Salvador, bom dia, Rio 5973. Decolou com voa direita na subida Aron. 5973, vigilância, subiu e mantém nível de voo 390. Chama Mateus 390, Rio 5973. Rio 5973, pode voar para o dia de... 273, chame Recife em 126.85. Zulu 092, aciona identificação, chega da CARI autorizada, desde até o nível de voo 120, QNH 1015. D15, F20, CARI, voo 092.